Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, os eventos que vocês acabaram de assistir no início do vídeo ocorreu na Califórnia, algumas semanas atrás, né? E isso gerou um burburinho, né, entre os escravocetas da direita, né, os conservaginas, que ficaram revoltados, né, com o ocorrido, falando, olha lá, aquela mulher trans, aquele homem biológico, atacando uma pobre, indefesa mulher, né? Mulher não, né? Pessoa que menstrua. Não. Pobre, indefesa não, pessoal. A verdade é que essa mulher trans, essa mulher XY, ela já vem sofrendo bullying há bastante tempo. Já vem aguentando isso há bastante tempo. Até que uma hora ela não aguentou e estourou. E foi tirar satisfação com a pessoa que menstrua. Inclusive, nesse dia, essa pessoa que menstrua estava zombando, né, da mulher trans. E a mulher trans foi tirar satisfação. E ali, né, na discussão, acabou tendo, né, um embate físico, na qual a pessoa que menstrua se deu muito mal. A lição que a gente pode tirar desse vídeo é o seguinte: o Raccoon já falava isso há muito tempo. As pessoas que menstruam, né, elas sofrem de uma doença chamada Síndrome do relacionamento coletivo. As mulheres, como as pessoas que menstruam, elas são banheiro público. Pessoas que menstruam são banheiro público. Mulheres cis são banheiro público. Elas são propriedade de todo mundo. Todo mundo pode usar elas. Então, como elas coletivizam o próprio corpo, elas também coletivizam seus sentimentos. Consequentemente, elas ficam na síndrome do relacionamento coletivo. Elas acham que todos os homens da sociedade são namorados delas. São namorados, são amantes, entendeu? São ficantes. Aí, naquele momento que ela provocou a mulher trans e partiu pra cima da mulher trans, ela achou que algum mangina, escravoceta, cavaleiro branco, ia comprar a briga dela. Ia brigar por ela. Só que isso não ocorreu. E ali, a gente vê no vídeo que uma outra mulher foi comprar a briga dela, né, e acabou apanhando, né, e nenhum homem se compadeceu para sair na mão com aquela mulher XY, que é um semelhante nosso, né, porque nós homens cis temos cromossomos XY, e a mulher trans tem um cromossomo XY, então é uma semelhante nossa. Uma pessoa que menstrua não é uma semelhante nossa, o cromossomo dela é totalmente diferente do nosso, é uma outra espécie, não é da mesma espécie que a gente. Entenderam? Aí nenhum homem comprou a briga delas. Ali nenhum homem cis, hétero, foi comprar a briga daquela pessoa que menstrua. Porque eles sabem da consequência do que ia acontecer. Se você pagar de cavaleiro branco pra cima de uma mulher trans, principalmente se você for um homem branco e a mulher for uma mulher trans de cor, e não importa, você pode ser um homem de cor também, sabe? Um homem negro. Você vai estar ferrado, a justiça vai ferrar com você. Você vai pegar no mínimo 5, 4 anos de cadeia por crime de ódio. Você entendeu? Então você não tem que comprar a briga dos outros. Isso é responsabilidade das pessoas que menstruam. Esse é o problema dos conservadores. Os conservadores, eles são extremamente nocivos para a sociedade. Eu não gosto nem de usar o termo conservador, porque conservador sou eu, né? Porque eu quero conservar o meu direito de ir e vir, e eu quero conservar o bem-estar de todos os senhores, alertando os senhores sobre essas leis positivadas, coercitivas, que podem inibir sua liberdade e seu direito de ir e vir, entendeu? Eu quero conservar a liberdade masculina. Agora, o conservador médio, que se diz conservador, que não é conservador, que é conservagina, ele quer conservar o quê? Se não tem nada para conservar. A única coisa que o conservador conserva hoje em dia, esses ditos conservadores, são seus fracassos. Porque eles são um fracasso econômico, um fracasso político, um fracasso cultural. Entendeu? E nessa guerra de narrativas hoje, nessa guerra cultural, a gente vê que a guerra cultural entre direita e esquerda acabou há bastante tempo. E a direita perdeu. Agora a guerra cultural é entre conservaginas, né, os escravocetas da direita, contra os MGTOWs, contra os Red Pills. E nessa guerra cultural, o masculinismo está ganhando da direita. O masculinismo está batendo no conservadorismo. A nossa narrativa está vencendo. E esse vídeo prova isso quando nenhum homem se compadeceu pelaquela pessoa que menstrua. Entendeu? Porque os conservadores, eles são incapazes de responsabilizar as pessoas que menstruam pelos seus atos irresponsáveis, atitudes irresponsáveis, por causa da sua indulgência patológica. Consequentemente, as pessoas que menstruam se sentem livres para fazer o que quiserem sem ser punidas. Então, eu quero dedicar esse vídeo a todos os rapazes da Califórnia e desse colégio. Com certeza nunca vão assistir isso, mas parabéns a eles por não serem conservaginas, por não serem tradicionalistas, por não serem cavaleiros. Homens, coloque o seu bem-estar, a sua segurança e a sua liberdade em primeiro lugar.